Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos no dia 17 de julho de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que hoje está a gravar apenas às 13 horas. Vamos hoje trazer, durante cerca de 30 minutos, música portuguesa, mas claro está, em instrumental. Vamos começar com uma guitarrada Lisboa, Menina e Moça, um fado bem conhecido de todos nós, que aqui ouvimos à guitarra. Infelizmente não tenho comigo o nome do guitarrista, nem daquele que o acompanha, nem do viola que o acompanha. Mas fica esta informação. Vamos ouvir então Lisboa, Menina e Moça, para dar início a mais uma edição de Nota 7. Depois vamos ficar com o grupo folclórico Alma Lusa, que nos traz de uma versão instrumental Toma Lá Da Cá. E vamos alternar assim, durante três intervenções da minha parte, entre o fado e o folclore, ambas músicas tradicionais portuguesas. Thank you. Mais duas se aproximam para ouvirmos agora nesta edição da Nota 7. Edição número 97 para a tarde de domingo, aliás, dia 17 de julho. Vamos agora ficar com um grande senhor que já nos deixou, Carlos Paredes. Ele vai nos trazer Verdes Anos. Ainda para ouvir também a música mais conhecida, talvez, da música folclórica portuguesa, O Mar Enrola na Areia. Duas bonitas músicas para ouvir, bastante distintas, como é lógico, mas duas bonitas músicas para ouvir nesta edição do nosso Nota 7 para este domingo, dia 17 de julho de 2011. Yeah. Uma hora enrola na areia, também que acabamos de escutar, e agora é a altura de fecharmos a edição 97 do programa Nota 7. Vamos ficar com mais uma guitarra, vamos agora ficar meditando com Ricardo Rocha e Paquito, para ouvir também Kim Barreiros, mas numa versão instrumental, num tempo em que ele também tocava acordeão. Vamos ouvir aqui o tema, o Resineiro. E é o som do Resineiro que fechamos a 97ª edição do programa Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar apenas no próximo sábado, dia 23, para lhe trazer, durante sensivelmente mais 30 minutos, música em versão instrumental. Fique bem, tenha uma boa tarde e até para a semana. Thank you.